Muito bem, mais um Dreamcast. Julie, vamos viajar no tempo, pegar o DeLorean de Frajola. Sim, o Lancer. Eu que possuo o Lancer, eu substituí, troquei. Então vamos tocar 88 milhas por hora, 160 quilômetros talvez, ou não, para o futuro. Aqui é o Six 2010, cadê? Aqui é o Julie e eu realizei um dos meus vários sonhos em 2010. Aqui é Lanzoni e sim, 2010 morreu mais gente que 2009. Aqui é o Frajola e ainda estou vivo, sim, e muito saudável. Nesse ano demais, né, cara? Frajola com namorada, aquela época que tu deixou o bigode lá também. Bigodão. Foi legal, julho de 2010 foi foda. Aquele mês tá louco, né? Bah. Então, né, esse cast, como vocês viram, estamos no Future. Depois. Então tá, e-mails. Trincasta. E aí, estamos nos e-mails do Dreamcast referente ao Kojimão. Estamos aqui, olê, olê. Olê, olê, olá. Lanzoner e Julie, é claro. Com certeza, né? Bombando, como sempre, nos e-mails. Nos e-mails. A parte preferida de vocês é os e-mails, com certeza. Pessoal me mandando cartinhas aqui na caixa postal 12080, que adora só as cartas, pula o resto do que... Então tá, recadinhos clássicos, né? Twitters, né? Vocês podem acompanhar eu ou Six. Tweetem os nossos amiguinhos, claro. As suas opiniões, impressões, o que eles fizeram durante a semana e novidades sobre filmes e games, é claro. Olha. E também pra vocês, quando tá no dia de ser o cast, né? Aí vocês podem acompanhar por lá, que ficam sabendo primeiro lá. Outra, Playfire, bombeando. Está bombeando, vocês que têm Playfire e gostam de postar impressões. Eu fiz essa semana uma em homenagem ao Dreamcast. Oh, assim yes. Como nossos amigos Jule e Kies, né? O Six. E Frajola, que está meio oculto, mas também tem o seu Playfire. Playfire, vale a pena conferir para dar risada. É claro, vocês podem ver o Playfire do Frajola e ver os 200 mil jogos que ele tem. E original, tudo original. É aí claro. Tem, em vez de ser os jogos que ele virou, tem lá jogos que eu virei, jogos que eu usei Game Shark. Clássicos, né? Comunidade no Orkut, procurem lá Dreamcast. Comentem lá, é claro. E sem esquecer, né? Você que nunca mandou um e-mail, é só clicar aí do lado. Dreamcast Mail. Tu clica, vai abrir uma janelinha com uma pequena surpresa no fundo. Com claro. Certeza. E você é só digitar lá e mandar. Só põe o nome, e-mail, manda, tá tranquilo. Você não pode mandar o clássico pro Dreamcast, drink.cast@hotmail.com. Oh, yes. Então vamos ler os e-mails. Então vou ler o e-mail do Thiago Musashi Trindade, de Porto Alegre, né? Sempre um abraço. Presente, né? Sempre claro, presente. Claro. E aí, galera do Dreamcast! Muito bom episódio sobre o Kojimão. Agora na guarda, especial Metal Gear, hein? Também Metal Gear Solid, mas especial vai ser Metal Gear, né? Vai ser Metal Gear. Metal Gear, com J. Metal Gear. Aí ele manda um recadinho para Six. Azumi é o nome de uma samurai, não uma ninja. Aliás, esse é um dos meus filmes preferidos, mas mesmo tendo visto o Kojima no DVD de extra, ele nunca consegue enxergar ele na batalha final. Claro, outra coisa que ele comenta, ele concorda com o nosso amigo Frajolão. Splinter Cell é muito ruim. Eu não joguei, não posso falar. Rodrigues, você jogou? É, o jogo meio fraquinho. Estão dizendo que agora em fevereiro vai sair o novo, né, pra PC e Xbox. O novo no trailer tá bonitão, hein? Tá bonitão. E outro recadinho que ele manda aqui, né? Não lembro se é para a Magic elogia o James Bond no Metal Gear 3. Mas quem é fã... Major Zero. A Paramédica comenta sobre vários filmes, incluindo a bizarrice de falar sobre um remake do Godzilla que existiria no futuro. É verdade. Eu joguei Metal Gear 3 e eu conversando com ela, com a Paramédica, ela começa a falar de filmes, não sei o quê. Ou que nem, por exemplo, tem uma cena que ocorreu... Ah, eu já vi isso no filme do... Filmes de época, né? Por exemplo. Eu não lembro agora quais são. Ela até fala de Casablanca, se eu não me engano. E também ela fala disso aí do Godzilla, que vai ser no futuro. Ali, ó. Eu tô na guarda. Eu como um grande fã de Godzilla. Pra finalizar, vocês assistiram o Blu-ray extra do Metal Gear Solid 4? Não. Não. Ele disse que pegou emprestado de um amigo e ficou maluco. Então, contando a história da saga, muito tri, fica a dica para Fusca. Fusca não. E para todos nós. Fusca baixou na internet essas informações desse suposto DVD extra. Isso é para quem não tem internet. Claro, isso é para quem não tem internet. É isso aí. E como aqui no final ele abre seu coração e outras coisas. Ui! Agora que o Kojima assumiu, já posso ficar mais tranquilo. Eu também li a saga Crepúsculo. Ai, que é isso? Olha, meu amor, eu só digo uma coisa. Vejo você no concurso de desenhos do Kojima. Ano que vem, é claro. Desenho de camisa, né, cara? Desenho de camisa. Vai ganhar Metal Gear 4? Então tá, um abaiô. Um abaiô. Então, próximo e-mail para Dr. Lanzoner. Deixar-me eu. O House de Barbosa. Aqui quem fala é o nosso amigo Caio, de Guarulhos, São Paulo. SE. Fala, chapas do Dreamcast. Ótimo cast sobre o Hideo Kojima, mas para falar a verdade, nem tem muito o que comentar. Pois eu nunca joguei o jogo do Kojima. Que é isso? Pinguim Adventure? Como assim? Enfim, nem mesmo Metal Gear Solid. Um dia, quem sabe, eu jogo. Por favor, né? Por faça favor. Isso faça esse favor pra ti, né? Nem que for o Boktai, que é jogão. A história de Kojima é realmente muito bonita. Bem batalhadora. Mas é verdade. Quem diria, hein? Acho que o pessoal que recusava os contos do Kojima deve se morder de raiva agora, né? Mas na boa, acho que o Kojima tem partes com o diabo. Como o cara consegue criar o enredo de um jogo dentro do metrô indo para casa? Não. Simplesmente fascinante. Não é tanto assim, cara. Já várias conheço várias pessoas que escreveram filmes e coisas. Eu já escrevi músicas pensando, voltando para a casa do Carlos Barbosa, várias coisas, dá pra criar. Não, o cara que tem inspiração consegue, né? Quando surge a ideia. Quando surge a ideia vem toda pronta, cara. É isso aí. E aí, sem mais besteiras, a Bahia. É isso aí. Próximo agora, próximo Julian Solo. Do nosso amigo Thiago Bicalho. Ele é de Timóteo. Minas Gerais, a cidade da Aguinaldo Timóteo. Com certeza. Eu acho. Fala, pessoal do Dreamcast. Muito maneiro, e por que não? Importante esse podcast sobre o Kojima. Bom, vou falar sobre Metal Gear. Conheci a série do PlayStation 1 e na época achei bem interessante, mas um pouco confuso. É, a primeira vez que eu vi também achei meio assim, mas depois que eu joguei, eu senti o poder. Ui, eu achei confuso. A primeira vez que eu joguei, eu achei estranho. Ah, é. Porque o pessoal tá acostumado em jogo de ação, dá tiro e tem que se esconder. É que quem é fã de filme do 007... Pois é. Curte, né? Quando saiu Metal Gear 2 pra PS2, ele ficou de bobeira com o salto gráfico que deu o jogo. Que é verdade, violência. Com certeza. A apresentação do Metal Gear Solid 2 é incrível. A música é uma das melhores da série. E ele comenta aqui que... tem um PlayStation 3. Um PlayStation 3. E não teve a oportunidade de jogar Metal Gear Solid 4 para dar o meu veredito. Como assim? Como assim? Fusca comprou para jogar Metal Gear. Cara, 99 pilas no Mercado Livre. A nova loja do Rodrigo, Mercado Livre. Mercado Livre. E o último? Gente, e-mail deixa para mim. É do Emerson, não é o Fittipaldi, de Embu, São Paulo. Um abraço pro pessoal de São Paulo aí. Você sabe que é grande, mas a maioria dos e-mails é de vocês, né, então. Aham. Uhum. Aí ele comenta assim, eu sou o Emerson, tenho 22 anos e trabalho numa locadora aqui em São Paulo. Ah, esse é dos meus. Exato. Cara, por que não tem ninguém de locadora que trabalha, que mora aqui por perto, pra gente conseguir uns descontinhos? Porque os bons estão lá pra cima, velho. Enfim, ele agradece a todos os ótimos casts do ano que passou, no caso. Obrigado. Ele deseja um 2010 cheio de emoções, realizações, trabalho, saúde e dinheiro. Com certeza, por favor. E aqui tem PS1. Opa. No episódio 20 vocês não colocaram os nomes das músicas do cast. Se puder, queria saber de todas. Claro, esse foi um detalhe que a gente se tocou depois, cara. A gente vai pôr, não te preocupa. Mas a única que a gente manda um e-mailzinho, a gente dá uma citação das musiquinhas, né? Isso. Então, vai pôr uns nomezinhos ali pra vocês verem. Nomezinhos bonitos e, por favor, compre o original, não baixe, né? Vocês viram o que aconteceu com o Mininob e agora o Iso Hunt vai pra Kumba, né? Torrent não é legal. Então tá, moçada, esses foram os e-mails que a gente separou, né? Foi bem rapidinho, só os recadinhos básicos, né? Claro. Então, mandem mais, continuem mandando, mas se for legal a gente ler. Fiquem com o cast. Fiquem com o cast bombando, que hoje nós vamos... detonar. Nós vamos viajar um pouquinho. Aguardem. Cauabanga. Cauabanga. Então tá, moçada, um abraço. Até a próxima. Acabou a dança dos e-mails. Então vamos agora para o futuro. Vamos contatar, vamos abrir aqui nossa maquininha, receber os dados do futuro. Mas antes, vamos falar do nosso top 3, que a gente espera para 2010, né? Filme que eu mais espero é Iron Man 2. Todo e jogo que eu mais espero, Final Fantasy 13. E talvez o Metroid M. Tô esperando, sei lá, tô querendo ver. Minha dobradinha fica com a Grécia, né? Clash of the Titans, meu karaokê e God of War 3. Meu filme, por favor, eu quero Clash of the Titans, Fúria dos Titãs. Quero Metroid LM e quero anúncio do filme do Metroid. Eu quero agora. Eu só quero uma namorada nova. Da minha. Voltando ao primeiro cast. Pois é, né? Consiga vencer a The Boss. Sério agora, sério. O jogo é Gran Turismo. Oh, coitado. É Gran Turismo. Tomara que você foda nesse futuro. Como é que você foda aqui? Então vamos lá, liga o DeLorean aí pra jogar. Liga aí, liga aí. Pô. E vamos lá ver o que aconteceu em 2010, né? Vamos para dezembro de 2010. Abaiô. É agora. Então, estamos aqui então 31 de dezembro de 2010. Yeah. Calma lá. Fica a dica, a gente foi para o futuro, estamos aqui em 2010 e vimos todos os filmes possíveis e jogamos todos os jogos possíveis em 2010. É, na verdade a gente tá gravando esse áudio aqui, já acabou o ano, e a gente tem uma pequena máquina do tempo movida à internet. E fique sabendo que a viagem no tempo é possível. Ah, são pequenos objetos, mas já é possível. Todo mundo faz cast relativo à retrospectiva 2009, A gente vai fazer um retrospectiva 2010. Então a gente pegou, a gente assistiu os filmes mais blockbusters, né? Não vamos citar, o filme do Oscar lá, Orphan 2, não. A gente vai citar só os filminhos, assim, que a galera nerd curte, né? E daí a gente pegou também os jogos, né? Os mais falados, assim, a gente não pegou todos. A gente não vai deixar vocês tristes com as surpresas que saíram nesse ano 2010, que foram muitas. É, sem spoiler. Só alegria. Sem spoiler. Aquela E3, tá louco, cara. Kojima, que... bom, nem vou falar. Nem vou falar. Eu avisei, ó. Fica aqui marcado. Em 2009, eu avisei. Então vamos lá. Primeiro filme de 2010 aí, né? Então, né? Um aí que começou, marcou muitos, né? Estreou dia 15 de janeiro de 2010. Vou pegar bem no comecinho. Vamos começar desde de janeiro, né? Até o final do ano. O primeiro filme aí que todo mundo assistiu foi o filme do Fallout, né? Que é o The Book of Eli. Ah, faz tempo que eu assisti isso aí, cara. Fallout. Lembrar agora. Cara, é total Fallout, né? Meu Deus. Então, o que o filme prometia, né? Tinha o Gary Oldman e tinha quem? Denzel Washington como papel principal. Déjà vu. O filme era, em um futuro pós-apocalíptico, um herói solitário protege um livro sagrado que pode conter o segredo para a salvação da humanidade. Gurizada, 2010, teve muito desses filmes, por quê? Porque estão prevendo 2012, né? Então, tá cheio de filme de pós-apocalíptico. Começou em 2009, isso aí foi até fim de semana. Tá, agora a pergunta que não quer calar. Por que que quando for explicar a porra do livro, acabou o filme? Caralho, será que vai ter continuação? Não, imagina se não iam fazer. Sem falar que o futuro pós-apocalíptico, os caras podiam fazer um negócio mais a fuder, né? Não fosse Mad Max. Não, calma lá. Eu gostei, achei bom. Sabe por quê? Único. Porque tem o negão dando porrada em todo mundo. Ah, isso sim. E tá muito Fallout 3, cara. E as armas muito Fallout, né, velho? Esse filme, falaram que ia ser ruim, não sei o que. Eu achei bom, eu achei genial. É, os efeitos especiais são bem tri. Fica a dica então, né? Assista o que esse aí vale a pena. Esse aí eu achei bom. É bom. Próximo filme é Shutter Island. Esse aí estreou em fevereiro, né? Mas olha só, tinha o Mark Ruffalo e o Leonardo DiCaprio. Eu não gosto desse ator. Só homens gostosinhos. O que prometia, né? Em 1954, uma dupla de agentes federais investiga o desaparecimento de uma assassina que estava hospitalizada. Ao viajarem para Shutter Island, ilha localizada em Massachusetts, para cuidar do caso, eles enfrentam desde uma rebelião de presos a um furacão, ficando presos no local. Esse filme eu achei ótimo, por quê? Tem o Leonardo DiCaprio. Ai. Leonardo DiCaprio é o queridinho novo agora. Depois desse filme aí, depois que ele ganhou o Oscar, eu achei bom demais. Eu gostei daquela parte que eles vão na casa no meio do deserto e tá passando na TV um filmezinho do Terence Hill e do Bud Spencer. Lembram da dupla? Que infelizmente morreram esse ano. Fica aqui o meu luto. Bom, e esse filme teve um destaque grande, né? Que até minha mãe falou disso aí. Da cena do furacão. Ai, eu não sei o quê. Que é a melhor cena, não sei o quê, não sei o quê. Que até o produtor disse: isso aí foi para as pessoas verem o perigo do aquecimento global e tal. Porque não mudou nada, né? Aqui isso aí foi só pra mostrar 3D Max bombando. Não, mas isso aí eu vi. Não. Próximo filme, então, esse aqui, gurizada, quando estreou, filas enormes no cinema. O que prometia, né, pra 2010? O pessoal falava que ia ser um filmão Alice no País das Maravilhas do Tim Burton. Pois. Todo mundo falou, todo mundo era desconhecido, os atores. Isso eu achei tria. É, isso aí que eu achei legal do filme, então. O que ele prometia, né? Ao seguir um coelho branco, uma garota chamada Alice cai dentro de um buraco que leva para o País das Maravilhas. Remake. Não é um remake, é a continuação da história do desenho, né? Todo mundo tava com o pé atrás quando falaram isso. O que aconteceu? Julie, eu gostei do filme por quê? Sabe por quê? Ela é gostosinha. Só o Johnny Depp de famoso e achei muito bom a presença dele demais. Eu não reconheci ele como... bem disfarçado, chapeleiro, muito bem disfarçado. Só no final eu vi Johnny Depp. Meu Deus, né? Caiu esbuteado, pô. É, muito desconhecido ele tá, né? É. Mas, cara, assim, esse negócio de pegar ator desconhecido eu acho muito a fuder. Eu acho essencial, entre aspas. Por isso, não, principalmente pra um filme desse porte e pra um diretor, assim, sabe? Que é o todo mundo espera alguma coisa desse diretor. Porque senão é sempre os mesmos ali, e esses atores novos dão um ar novo. Mas, né, mas o Tim Burton sempre trabalha com o Johnny Depp em quase todos os filmes e com a mulher dele, que é a Helena Bonham Carter. Que ela tá também, que ela faz a. Que ela é igual ao Johnny Depp, só que é mulher. A rainha vermelha, né? Aquela mulher que é igual ao Johnny Depp, só que é mulher, né? Pior, ela é igual, cara. Eu vi na internet o comparativo. Enfim, o que eu achei deste filme, o pessoal gostou. Cara, o filme é bom até a metade, sofrendo todas as coisas clássicas. Depois fica... Gótico. Sabe quem tá no filme? Tu lembra do Christopher Lee? Sabe quem é Christopher Lee? Nerds. Sim, o Conde Dooku. E sabe quem tá também? Crispin Glover. Quem é Crispin Glover, Frajó? O falidão aí, George McFly. Clash of the Titans. Brasil estreou dia 2 de abril, né? Tava falando de Avatar antes, o Sam Worthington é o Perseus. Liam Neeson fez Zeus. Fodão. Liam Neeson é o Qui-Gon Jinn, né? O que esse filme prometia? As tramas seguem Perseus, um deus criado como homem que precisa proteger a sua família de água. Então, é isso aí, não. É God of War total. É, não, na verdade, né? É o remake daquele velhão, né? É um passava no SBT, mesmo... que é todo stop motion, muito a fuder. Ou não fala da SBT, eu já lembro da morte do Silvio. Vocês podem. Não fala, né? Eu lembro de ano passado, quando vi os cartazes, eu disse, vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Eu lembro que saiu na mesma época que God of War 3. Pegou todo o hype aí, jogada de marketing gigante, né? Cara, sensacional. A gente tá falando de vários filmes, os trailers vão estar aí, né? Só os trailers, pra você sentir o gostinho do que a gente já viu. Mas eu tinha citado o filme, por favor. Perfeito, só isso, ó. Dou 10. Aquela hora, a luta final, cara, contra o Poseidon, 15 minutos, falei, pronto. Ah, o lance da Medusa também. Outra coisa que eu achei a fuder é o Pegasus, que geralmente os caras põem Pegasus branco, né? Que é aquela coisa meio de unicórnio. No filme aí, ele é um cavalo crioulo. Né? Próximo, então, 30 de abril, um dia depois do meu aniversário no Brasil, estreou o remake. O meu aniversário no Brasil. Veja, no Brasil ele faz 30 de abril, na Eslovênia, 12 de janeiro. A Hora do Pesadelo, o remake. Quem fez o Fred Krueger? O Rorschach, do Watchmen. Então todo mundo, uau, vai ser filmão. Mais loucão, né? Ele tá mais desfigurado, né? Cara? Tá muito louco. É. Teve aquela polêmica no final de 2009, que o filme ficou meio ruim e o pessoal começou a refilmar umas cenas. Vocês lembram? Sim, com certeza. Disso, né? Mas eu achei totalmente válido no final, né? Refizeram e tal, ficou legal. Eu achei uma bosta porque eu acho que o terror é uma bosta. Eu assisti muito simples, não é nada demais. Eu só assisti depois que veio nas locadoras. Vou nem comentar. Final pois de... é, né? Direto pra DVD. Sim, agora comente do meu filme favorito desse ano. Pra mim, ó, Oscar, perdão. Meu Oscar, desculpe, solta. Que Oscar de... Whatever, fake. No Brasil estreou dia 7 de maio e nos Estados Unidos também, estreia mundial. O que a gente viu dia 7 de maio? Estava lá. Um pôster gigantesco do Iron Man 2. Caxias. Estávamos lá na estreia, né? Tem o nosso videocast que a gente gravou aí pra vocês. Não, vocês vão pôr só no dia, né? Por favor. Vamos pôr ali. Tá, me enganei. Deixa quieto. O que ele prometia, né, o filme? É uma sequência, né? E olha só, com o Mike Rourke de volta. Quem é o Mike Rourke? O cara do lutador, que tava acabadaço. 9 e meia semanas de amor, bem lembrado. Ele faz o vilão Whiplash. E daí voltou todos, né? Pepper Potts, que é a gostosinha da Gwyneth Paltrow. E aí nosso clássico Downey Jr., nosso chapa. Esse chapa Dreamcast. Esse cara nasceu pra fazer o Homem de Ferro. Nasceu pra nascer. Piadinhas infames bombando. Tem que falar que tem também a Viúva Negra, né? Sabe o que eu não gostei do filme? É a troca do ator que faz o War Machine. É, foi bizarro, cara. Fãs do 1, que pessoal, nós aqui que temos DVD em casa, estimam muitos fãs. É meio estranho, mas o War Machine no filme, por favor, explosão atômica, eu caguei. 2011. Vai ter o 3, né? Isso é certo, porque vai começar a história da HQ, aquela lá da bebida, blá, blá, sim, blá. Sim. Sem legal. Falar, não, o final do filme é totalmente. Né? É, o sucesso que teve, viu? Cinema lotado, né? E o spoiler do War Machine, né? E o spoiler máximo, o final dos Vingadores. Deixa quieto. Quieto. Cara. Não, quando apareceu o Hulk, eu só eu agora caguei na cadeira. Não, eu caguei. Todo mundo cagou com o Hulk. Só que todo mundo fala do Thor. Ah, como é que vamos fazer o deus nórdico lá? Quando ele chega aquele martelo quebrando a pau, não teve quem não ficou lá. Todo mundo quis sentar no martelo. O Frajola gritou que nem uma puta louca. Ai! Quer morrer, né? Ele quer sair na rua, não dá valor à vida. É, dá aquele pau no final, sabe? Que aquele cara que parecia estar morto. Não. Filme do ano. Filme de herói do ano, certeza, né? Agora, né? Então, o último filminho aí que a gente assistiu, que achou massa demais. Que é simplesmente a melhor adaptação de jogo para o cinema, né? 28 de maio ele foi lançado. Vamos falar então sobre o que é. Prince of Persia, As Areias do Tempo. Com o nosso amigo Cowboy. Jake Gyllenhaal, o cara que o Frajola ama por causa do dia depois da manhã. Não me comprometa. Sem falar que depois desse filme o cara perdeu. Ninguém mais chama ele de cowboy viado. Né? Perdeu totalmente, né? O que o filme prometia? Um príncipe guerreiro e uma misteriosa princesa lutam contra forças obscuras para proteger uma antiga adaga capaz de libertar as areias do tempo. A história ficou igual ao do jogo, do primeiro. Só que assim, o que eu não gostei. Aí que tá, o que eu não gostei é isso. Tem coisa do segundo e do terceiro. Meu, mas faz uma trilogia disso aí, fala sério. Eles vão fazer que nem Piratas do Caribe, eles meio que misturam, depois vão criar coisa. O meu medo é quando eles criarem no 2 e no 3, aí vão criar as coisas que aí, nada a ver. Eu que sou um cara que adora efeitos em filmes, o efeito da volta do tempo. Não, ficou sensacional pra um filme. Ficou muito bom. Sem falar essas coisas aí bizarras, né? Que nem ele usa a roupa do 2, né, cara? Sim, não, ele usa a roupa do 1, depois ele fica com a roupa do 2, que ele fica Water Written, né, cara? É, eu que não era fã do jogo, depois do filme, voltei a jogar. Tô jogando agora todos. É, mas Silent Hill perdeu o lugar de melhor adaptação depois do filme. Depois ficou só lamento. A Disney, né, depois que comprou a Marvel ano passado aí, só deixando todo mundo feliz, né, cara? E, não, a gente não vai falar dos anúncios, né, dos filmes pra 2011, né? Acho que não precisa, né? Não, meus filhos vão ficar sabendo. Os jogos, então. Muitos vamos ao jogos. Que interessa a vocês, moçada. Fale mais de jogos. Esse ano eu falei desde o início do cast, né? Eu usei nos meus sonhos, né? E eu, além da namorada, tô com o meu DS, né? Eu achei de comprar um PSP, mas eu apelei pro DS. Assunto. Não é de menina. É diversão. Você falar que a Nintendo não sou mais um DS, né? DS e J. Então vamos aos jogos. O primeiro ali, né, mais ou menos, que todo mundo esperava. É estranho. Meu jogão lindo. Peace Walker. Porque eu lembro que no caso do Kojimão, aí todo mundo falava, fica a dica, né? Todo mundo, se eu quero jogar Peace Walker, blá, blá, blá, blá, blá. Eu achei o Portable Ops melhor. Era uma encrenca com o Fuca, é. Não. O Fuca gosta. Não, o Peace Walker, quando eu levar o PSP na tua casa, tu vai ver que tem compatibilidade com o Ryzen. Tu vai saber por quê. Meu, compatibilidade, isso é coisa de Nintendo. Não é modo online, é itens, é coisa pro storyline do jogo, meu. Olha, eu não posso opinar porque ainda tô virando os três, depois que ganhei. Eu tô virando três, que depois que eu ganhei do Fuca, né? As cópias. Como mas história lá, um se passa em 1970, outro em 2050. Fala sério. Mas aí que tá, explica a história como do Les Enfants Terrible. Como se fosse chegar em 2050. Então, Frajola, esse é pra ti. Esse jogo finalmente saiu. Acho que desde 2006 estão falando dessa bagaça. Gran Turismo 5. Como merda. Bagaça? O melhor simulador de games, enfim. Definitivo, não tem nada. O Fuca emprestou o jogo pro Six. Eu, Fuca e Six curtimos ele numa noite. Nós fomos ver os efeitos de batida. Aí que tá. Tu bate na parede e daí? Cadê? E a física? Do jogo, tu pilotando. Dá uma amassadinha de bosta. O cara não se desmancha que nem o Dirt 2. Isso é física? Física é amassadinha assim? Só vou dizer, eu joguei esse Gran Turismo aí, é a coisa mais ripada que já teve no mundo. Joguei, eu disse, é um Play 2, os gráficos perfeitos, tá louco? Isso é verdade, né? É um filme, só. Tá louco, os caras querem brincar com a bola. Tô dirigindo aqui. Vocês não dirigem que nem eu. Eu pego o carro de... Eu dirijo. Eu também vou dirigir hoje. Eu dirijo o meu carro, tá? Olha a curva. É muito chato. Vocês vão virar a curva. Vocês nem passaram das provas. Sem falar que o primeiro cara, aquele cara que tem no filme A Pantera Cor-de-Rosa, aquele tata, ridículo, pelo amor de Deus. Catatau matou agora. Catatau. Cara, esse jogo aqui, Castlevania do Kojima, bom. É God of War, isso aí, sai daí. Cala a boca, Frajola. Frajola. Pra Castlevania é aquele do Super, do PlayStation 1. Cara, eu isso vou falar, aí, mano. É, vou concordar contigo. Castlevania pra mim é o do 64 e acabou. aí Diana, chegou. Pelo menos eu virei ele no meu Xbox 360, vocês não sabem o final verdadeiro. É muito chato o jogo, fala sério, God of War é igual. Smash Bros. Não, eu achei a fuder, cara, eu joguei de início ao fim, eu achei a fuder. História é legal. Tem o dublador do Xavier, mas o cara tá morto já. Não, mas eu achei a fuder, mas aí, o que eu mais gostei foi as piadas infames que Kojima botou. Não, e a história da família Belmont ali, o intercalando o Alucard e os negócios. É, o legal é que é o zero, né, é o início. Chega lá no quinto, vamos voltar pro zero, porque não tenho mais ideia pro continuar. Agora eu tô puto que tu tem que pegar um item essencial pra derrotar o Drácula e tem que subir todo o castelo. Vai se fuder. E quanto cair naquele lance de atirar o chicote? Meu Deus. Chicote é com a tiazinha. Tiazinha morreu, só pra lembrar vocês. Morreu, você matou, né? Segurando o hype lá da Fúria dos Titãs, God of War 3. Six, tu curtiu aqueles efeitos especiais, né? Mas melhor jogo do planeta. É, depois que eu virei o 1 e o 2, demorei, né? O Game Shark, né? Demorou. Não tem Game Shark. Pro... O jogo é muito fácil, só apertar o botão que nem um louco. Mercado Livre? Pega o controle turbo, liga o turbo e segura, só fica curtindo, ele dá o pau e quebra tudo lá. Já começou? Já começou em 2009, esse pessoal tá desacostumado com as coisas, vai chutar. Agora 2010 tá pior ainda. Não, tem que se fuder mesmo. É, cara, tu não percebeu as mudanças na jogabilidade do God of War 3. O Fabrício usou o Game Shark pra ficar todas as mulheres do jogo peladas. Isso tem que ter, né? E nem precisa do Game Shark, né? Tu quer lá umas paredes e tem 50 mulheres que te encontram no jogo e tu ganha... Opa, é spoiler. É, no 3, pra tu recarregar o Vital, tu vai lá e dá uma chuteada lá com a... Mas isso no 1 também já tinha. É. É, pra te ver como ele não virou, né, chapa? Mentira. Até eu joguei até e achei a fuder. Tá, e o final do jogo, sim. Eu acho que é pra ser o melhor jogo do ano. Ah, a coisa mais triste que eu achei do jogo é que eles acabaram. Não é aquelas besteiras de, vai ter mais um ano. Acaba e deu, não fica querendo estragar. É, agora talvez lance um zero, sei lá, como sempre, né? É, o 0-2, porque já tem o 0-1. Próximo jogo, aí esse tem uma história triste com o Chapa, Frajola e Six, Mass Effect 2. Vai, eu botei fé aí. De vocês, né? Deu pau, eu instalou o jogo, vocês queriam me matar. Jogo podre. Não, eu achei que o Rodrigo, quando eu gravava muito rápido os jogos e sempre dava pau, mas não é o jogo mesmo. Mas, velho, eu peguei naquele site CS Russo Mania. É russo, aquele demônio. Pra mim funcionou, deu uns palmas. Massa Effect. Fica a dica. Fica a dica, né? Quando tu come muita massa, qual é o efeito que dá? Massa efeito. É esse o jogo. Ah, meu, é legal, pá. O que a Capcom fez aí, cara? BioShock 2, esse é legal. É toma, Vecchio, toma a água, Grisa. Eu vou falar um negócio. Vou falar um negócio. Deu primeiro, o Six foi a melhor, a água mais real do mundo. Agora é a água mais pura. É água mais pura. Eu tenho vontade de tomar água e tomar banho quando eu vi esse jogo. Tanto que eu lancei agora um novo evento na minha casa. Quando tu joga o jogo, a sensação da água vai um jato de água que dá jogando. E quando eu libero o poder do fogo, tu faz o quê? Acende, pega um bom ar e isqueiro, fogo! Tem uma, não sei que faz lá que eu não lembro, que o cara pega a máquina de sofatar pareira. Que? Entendendo, Frajola. É máquina de sofatar pareira. Aquilo lá que o Mario Sunshine sofatar? Usa. Sofatar? É. Eu acho, Six, eu acho que ele não virou o jogo. Frajola não, ele virou, eu vi o Game Shark. Game Shark não. Como é que eu vi, ó. Ele, o Six, olha o final de BioShock 2 que deu. Bah, vamos ver. De um lado tinha assim, tinha um replay de PC. Sim, ele matou o filho do Fontaine, muito fácil, né? Pura inveja, porque eu sou o cara de respeito no mundo de detonação. Tu era na década de 90. Quem é do save veio pegar save? Esse jogo ficou na lista dos jogos que eu não consegui jogar por motivos psicológicos ou biológicos. Esse entrou no biológicos, que eu só precisava de mijar o tempo todo, parei de jogar. Quando tu descobrir que tu pode congelar tudo que tem ao redor, inclusive a água fora, tu vai ver o que é jogão. São Paulo, I'm Still Alive. Max Payne 3. Rockstar. Bom, Sandbox eu já larguei de mão porque é tudo fudido. Não cheguei a jogar. Sandbox, vocês estão loucos? É muito bom, meu. Tá louco? Aprimorou os efeitos, o cara tá lá careca, barrigudo. Acho que eles deviam ter copiado do jogo do ano passado, do Modern Warfare, as dublagens, meio que falaram portunhol meio porco, né? Mas tava tri bom, para. Eu puxei a jogar Max Payne. Não, outra coisa, sem falar que esse ano, assim, ó, né, eu, Rodrigo, Rockstar amante, né? É, GTA. Depois que saiu a Rockstar, mandou esse jogo aí, que começou a investir mais em celular e não sei o que, cagou tudo, cara. GTA, GTA. Depois da tentativa do GTA V, né? GTA 3, o 3 do GTA V, nem vou comentar, né? Porque mulher no jogo, por favor. E não, e o jogo é... Não tem mais graça, sabe? Tipo, acabou a graça. Vocês estão umas puta paga de 2009 aí, até hoje, criticando tudo. Tá louco? Não tô falando, cara. Depois que 2010 voltou as coisas mais clássicas, plataforma e tal, os beat'em up ali. E os caras fazem ali, GTA deu o que tinha que dar. O Ballad of Gay Tony é perfeito isso aí, mas depois... A Nintendo também deu o que tinha que dar, é só remake dos consoles, fudiu, porra. Fudiu, que mentira. Só remake, não fizeram aí que nem o Projeto Natal e a piroca. Ah, o Metroid. Tu jogando o Metroid lá em casa, que remake, né? Me empresta, por favor, Verdade. Como assim, me empresta, por favor, não sei o que. Eu disse, não, vou jogar, não sei o que. Me empresta, por favor, te devolvo amanhã às 7h30 quando eu vou trabalhar. Vamos falar do Metroid, então. Eu virei um dia porque é sensacional. Ah, isso aí. O jogo é perfeito. A clássica a gente já comentou em outros casts. 2D que... com 3D, cara. É. Que é melhor. Em outros casts que o Six jogou sem dormir. Né? 9 horas diretaço. Jogo curto. Mother Brain voltando a toda. O Frajola até começou a jogar sem Game Shark. Oh. Nunca... Meu Deus, Metroid com Game Shark seria um absurdo. Acho bom, né? Pelo sem menos falar absurdo, que né? A Samus ali do Other M é o... Acho que o personagem com mais carisma e misteriosa aí de todos depois do Solid Snake, né, cara? É verdade. Nesse aí que ele criou toda a história. Não, perde pro Agro também. Super Mario Galaxy 2. Que aperfeiçoou totalmente. O que era bom. Não. Mais do mesmo, vamos falar a verdade. Tem o Yoshi. E daí? Não, as fases são. Yoshi é carisma. Mas aí que tá, né? Por isso que o Miyamoto não faz sequência, né, velho? Mas é uma sequência. É aí que tá. É que o primeiro fez sucesso, seria óbvio que ia ter uma. Não, eu curti. Eu curti. É verdade. É mais o mesmo. É o 1 ali com o Yoshi. Que tem aquelas coisas que ele botou a mais lá nova também. Aí que tá. É tri. É carisma. É válido, Do é carisma, mas até quando a Nintendo vai ficar nesse carisma? Enquanto render dinheiro, tá certo. Sim, aí que tá, mano. É bom, sabe? Render dinheiro. Grande coisa. O cara não é fã. Grande coisa. Daí acaba, daí não tem mais. Aí fala a empresa. Que nem a empresa que faliu este ano, não podemos falar. Amcry. Só isso. Final Fantasy 13. Frajola, tua opinião. Frajola. Pelo menos a tua opinião. Frajola, né? Que comprou o videogame. Não, o jogo, com o trailer, quando saiu na E3 de 2009, lá, eu lembro, faz tempinho, mas eu lembro que todo mundo, vai ser... É um jogo de ação, né? É, ação, mais frenético, chega de aquelas batalhas paradas que o Fuka tanto ama. O jogo tinha tudo pra ser muita ação, né? Eu achei muito bom, porque a mulher é muito gata, porque... Frajola, achei uma se bosta. Sentiu um japonês, né? Bosta. Que se obrigou a comprar um Xbox 360. Já não bastava o sistema Gambit do 12 e agora fizeram o sistema Lockham. Não, mas todo Final Fantasy tem que ter uma evolução. Claro, né, meu? Mas só uma coisa, o do Xbox é melhor. Vocês viram, né, os vídeos de comparação, né? E aí que tá o problema, quando uma fabricante, eles vão fazer pra dois videogames. Ela faz o mesmo padrão de um pro outro e às vezes melhora um pouquinho mais. Porque o Play 3, ele tem mais capacidade com o Xbox. Perdão? E ele não conseguiu utilizar isso. 5 CDs pro Xbox 360. É verdade, sabe? É triste isso aí, né? O Heavy Rain fez muito mais... Apenas um Blu-ray. Pois é. Mas o Final Fantasy é Final Fantasy, né? Vende. Esse Final Fantasy, pra mim, tá entre os três ali, os três melhores ali. Pra mim, o melhor jogo do ano vai ser Gran Turismo. Depois teria esse Final Fantasy. E terceiro, o God of War. Deixa aqui eu citar, né? Meu amigo Rodrigo, que quer proteger, não consegue. E os chapas que mandam os e-mails que querem proteger e não conseguem. Não adianta. O que o console da Sony fez, né? Que não vendeu nada. Fizeram aqueles três joguinhos lá, o Zelda ouvi falar. E não vendeu nada. Eu falei. Peguem aí o 2009, qualquer cast de 2009 ou início de 2010 ali. Eu falei, moçada. Mas é que assim, né? Todo mundo esperava, agora vai. Sony agora vai. Agora lançou o console vibratório lá. Aí não foi. E aí lançou a piroquinha no começo do ano e não foi também. Deu, né? É, a Sony antes, ela venceu duas batalhas, né? Que era a época do PlayStation 1 e o 2. Mas infelizmente o terceiro ela tá perdendo feio, né? Pra Nintendo e pra Microsoft. Sem falar que ninguém quer ficar dançando na na frente da TV, né? Uma coisa é dançar na frente da TV com Wii, né? Tu não quer dançar com duas luzinhas na mão. Rave aqui, ó. Rave. Ah, tô defendendo aqui. Não adianta. Depois do Natal não tem, cara. Se tu quer fazer aquilo lá, ou é o Wii com o negócio na mão, ou é sem a mão. Não, não adianta tu querer uma luzinha. É o Natal. O Natal e o Wii aí que mudaram tudo, né? O que eu gostei de 2010 foi o Natal. Todo mundo esperava e valeu a pena. Barato, 80 doletas. Tem para PC. Estão jogando... Não, de PC é bizarro, é outra coisa, nada a ver com o que é do videogame. É que é mais recursos do Windows, né? Pois é, o do videogame, tu vai lá, alô, quero ligar a TV. O Frajola já comprou um, né? Foi o primeiro a ter, sim, como sempre. E daí, só uma coisa, né? O Rising usa isso. Calma lá, isso é só spoiler, porque o Rising saiu em 2011, né? Mas só fica a dica, o Rising usou Natal. Sem falar que... No Play 3 tu vai usar o quê? As bolinhas? Não. É, o link está no post do Frajola usando os Summons no Final Fantasy 13, cara. Especial pro Natal. É legal, não, você tem que fazer pra invocar, né? Tu tem que fazer quase... Parece um... o MCA, né, velho? Eu lembrei do Rodrigo uma época que ele dançava MCA, né? Ele erguia os braços pra dançava, assim, eu continuo dançando, é. Merda. Yo, e aí invocava o Wilfred. Sem falar que eu, outra, fala, voltando no Final Fantasy, né? Tive que fazer a dança da chuva lá, tipo do índio, pra invocar o Ramu. O Frajola tava cocando pra ver se invocava a Shiva, né, Frajola? Sem falar que esses lances aí, que eu, dessa edição especial pro Natal aí, que tem essas viagens loucas aí. O Frajola queria invocar o Odin, né? A piroca do Odin. Ui! Tem que pegar a vassoura assim, ó, e fazer um movimento que vai dar no rabo do cavalo. É. Outra série que superou todo mundo agora, que todo mundo joga, é o novo Pokémon. Claro que não é, não. Todo mundo tá viciado nesse Monster Hunter aí. O do Wii, depois que... O do Wii foi o primeiro que saiu. Depois quando saiu pro 360, Play 3, sim, aí e tal. Todo mundo viciou porque o jogo é simples e é bom. Sim, vem até vício, os Tazo. Total. Os Tazo de novo voltou, né? Os Tazo lá da Elma Cheetos. Obrigado pelos Tazos do Monster Hunter. É, então, com certeza, né? E sem falar, né? As mães enchendo o saco. Minha mãe já xingava que gostava das coisas de monstro, né? Depois do Monster Hunter, ela vê aqueles dragão gigantesco lá, fica louco. É, isso aí, eu não joguei esse negócio de caçar bichinho aí, né, comigo, sai fora. Bichinho, né, bichinho, cara. Coisa meiga. What can I do for you? O que me assustei é que o Last Guardian vai sair para PCs. O quê? Fumitão Ueda só falou assim, o Bill Gates me comprou, né, tocou vaselina e eu fui. Seria este a derrota suprema da Sony agora para 2011? Hã? Fica a dica. O 2011 chegando aí, vamos ver. Não, depois que o Blu-ray, com o DVD da vida, né, Blu-ray em qualquer lugar tem agora. É, barateou bastante, né? Aí, então, ao invés de fazer que nem o Play 2 e ficar popular e ficar, continuar popular como videogame, tá desandando, tem que cuidar, ainda mais com a Square que tá fodida ali, descendo. Surpresas, né? O Six viciadão, né? Dragon Ball Online, o único que gostou. O único que gostou no mundo, eu acho. Que é o fã mais... Eu e os chineses, né? Eu fico com o meu, que ele, por favor, Rodrigo também, que chora. Sensei Online, que eu acho online, muito mais a fuder. Saiu esses dias, hein? Eu acho que não vendeu. Não vendeu nada, né, cara? É online, né? Meu, isso é destinado pra quem é fã, né? Esse nem na China vendeu, porque os caras odeiam o Saint Seiya, né? Então fica a dica. Eu tô lá com o meu Cavaleiro de Dragão Serpente, tô lá... Meu Hydra, bombando. Eu até pensei em começar com o Shiryu, mas não... Não. Não é a minha praia. Eu pensei... Eu sou fã do Jabu, né? Vocês sabem. Que eu acho o Cavaleiro muito a fuder, mano. O desenho é uma merda no mangá também, mas eu seria a fuder. Achei a armadura dele a fuder. Fui lá, vou começar com o Unicórnio, né? O Julie de Unicórnio, né? Treinei lá, passei, peguei. Não conseguia passar do nível 12. Tive que voltar pra Serpente e Dragão, né? O Hydra bombando, fica a dica, Hydra é muito bom. O campeonatinho que saiu do Dragon Ball Online aí, né? Com os ouvintes, né? Pô, foi legal. Muitos ouvintes agora, né? Mais de 2 mil downloads, obrigado, né? Recorde, né? Esse último cast aí. E esses campeonatinhos vão sair mais. Depois o de Mario Kart. O do Anime Friends desse ano foi muito a fuder. O melhor foi o do Soul Calibur 4, aquele jogo antiquado lá que eu ganhei do Thiago Musashi. E como é que alguém que fica só apertando o botão, eu botando pra frente e pra trás, fica em sexto num campeonato de 30 pessoas. Me expliquem, não sei que jogo é esse. Até que é melhor. Eu achei que sabia jogar, fiquei em 18º. Ah, e o Super Street Fighter, o que vocês acharam? Com todos os personagens. Ficou a festa da uva, né, velho? Meu Deus. Não, é a fuder, mas é muito personagem. Sem falar que os download que eles estão botando agora depois, tchutcha my beagle. A Jury é a única personagem que contém o Hadouken e o Shoryuken. SNK. Vamos falar outras coisas que voltou nesse ano com toda a força. As derrotas do Six. Também no que? Os crossovers, né? Que, usando a engine do Tatsumoto vs Capcom, que se pra PC, Wii e Xbox. Detonando os crossovers, agora estão falando ainda do DC, né? Capcom vs DC, porque depois do Mortal, né? É, nesses versos aí, o Rodrigo sempre lembra do primeiro Marvel vs Capcom, que era o único que eu ganhava. Eu tô feliz com todos os remakes dos velhos pra Wii, né? Usando a engine. Outra coisa que esse ano surpreendeu, né? Finalmente nossa amiga SNK respirando de volta com o The King of Fighters 12 Real Boot, né? Que praticamente é esse nome comprido. Três personagens a mais e dois golpes cada um a mais. Tudo refeito em HD de verdade. E o jogo, toda a história refeita, tá voltando. Mas não tiraram a voz do Cebolinha de narrador. Congratulations! E o Metal Slug 3D ali também, né? E o de PSP, tu viu que ia fuder? Vão lançar pra DS logo, né? Também. Sim, 3Dzão. Sucesso de venda. Esse foi um cast 2010, 2009, 2000, loucuras. Só pra explicar, foi uma brincadeira nossa, né? Eu sei que precisa ter. Achou mesmo que nascia um DeLorean, né? Acharam! Então, a gente gostou de fazer porque são os nossos sonhos, né? Com certeza. Os nossos sonhos dos jogos que virão, dos filmes que virão. A gente espera muito deles, uns falando mal. A gente falou a verdade, né? O Julie, não sei o quê, falou mal da Sony pra variar, né? Que é o sonho dele, né? O sonho dele é falar mal. O Rodrigo falou mal do Gran Turismo, que é o sonho dele. Meu também. Vamos ver ano que vem. Vamos ver ano que vem. É isso que o Rodrigo tá jogando do PSP, né? E anotem, e anotem que pode ser que alguma das nossas brincadeiras pode virar verdade. E depois cobrem e anotem o Dreamcast. Isso, cobrem. Anotem e cobrem. Anotem e me cobram depois. É, fã de Gran Turismo, vão pegar o Six, pode ter certeza. Vamos pegar. Vamos esperar 2010, né? A Bahia então acabou assim. Valeu, um abraço do Butini. Mas Butini, como tu vai dar um abraço? 12 vezes. Valeu!